quando a gente não vê, não faz nem essa. Operando no 305, dito telegrama. Alfa Tango, a posição agora na pista 1-0, a linha de mantém. Alfa Juliette para o portão 9. É 251. Prossiga, 6251 da Alchané. Centro de sítio autoriza PAPEC. Direto PAPEC, Alchané 6251. Tá bom, meu bravo Alfa Tango, decolagem autorizada, 90, 950 graus, 62. Jet 6749, Fosfop. Salvador Guarulhos, nível 340, a rota outra 021. Pista 90, curva à direita, saída Arco, transição elétrica. Controle 119, decimal 35 e o transponder 5504, web 6749. Quatro Arco Elefa, chame pronto. O Papa Romeu Bravo Alfa Tango aos 42, controle 1935, vamos ver. A sua transmissão, senhora, Bravo Alfa Tango. Controle Papa Romeu Bravo Alfa Tango, decolou 1-0. Romeu Bravo Alfa Tango, contato radar regular, mantém 120, saída coral. 120, saída coral, tá com referência, senhor? Solicita voar direto, coral. Autorizado, coral, Bravo. Autorizado, coral, Bravo Alfa Tango. Cliente, autorizado, coral, Bravo Alfa Tango. Corrigindo, Vitor Tchali Bravo, qual o seu estimado por através de Ilhéus? Diário. Vitor Charlie Bravo, por gentileza, estimado para Ruby. Instante agora, nível 360, solicitado. Só instante. Autorizado, 6749, solicitado. Zero 950 em Arubi, copiado. Ocean 6251, Ocean Recife em 4177, livre táxi em frente, reporte no ponto de espera pronto para decolar. A direita em frente, chamada para o decolar, 4177. 7, alinhar e decolar. Pista 190, 150 graus, linha 2. Objeto 5797, Galeão, som de Santa Cópia, o ajuste no 094. Táxi frente, pátio principal, Índia, Alfa, reporte no ponto de espera pronto. O FGT 5898 está pronto, Sopia. Salvador com Cisno 340. A rota é o Pesolo 16, pista 90, curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle 119.35 e o transponder é o 5507, o azul, o Webjet 5898. Saída da El, Leda Bridge, controle 119.35 e o transponder 5506, o Webjet 5797. Gente, autorizado 540, Galeão, já pelo 10, após conforme, decolada 10, curva direita, da El, Leda Bridge, a saída 119.35, controle 5506, o transponder Webjet 5797. Correto, portão 2, chama a próxima. Então, concordo, 5797. Aline da Cola, pista 90, 95 graus, 7 graus. Tô, escuta do controle aqui, okay? Web 6749. Gente, deve falar o 57. Controle, bom dia, o Web 6749, cruza 3 mil pés. Web 6749, contato no radar, subiu até 640, sai da árvore. Afirmativo, acendendo para o 340 Arba. Autorizado Arubi. Azul 4177, chame Recife 125, 1 alterna no 3325. Alterna 133, decimal 25. Cliente, chame para o push então, 5717. Charlie Bravo. O meu Vitor Charlie Bravo ao controle Salvador. Direto, posição Dadros. Só um minuto, WebJet, aguarde. Ok. Vitor Charlie Bravo, controle. Charlie Bravo, mantenha 1-0-5 em condições visuais. Chame Recife em 1260. Altera 1251 na 13325. Alternando 251 no 13325. Web 6749, autorizado Dadro. Ok, obrigado. Web Web 6749, cruzou 120, chama em Recife, 260. 260, bom dia. Estou celebrando o controle, ainda na escuta do controle? Estou celebrando ainda na escuta do controle? Autorizado, 5898, chame táxi. Na Salvador, a gente tem 5797, posição 2, a gente tem o acionamento para presidente. Aguarde um instante para iniciar o curso, 5797, aeronave da companhia já iniciou no... após a aeronave da companhia Torreta Guarda Inicial Táxi Salis. Após a companhia Inicial Táxi, a aeronave da companhia Inicial Táxi, 7 na 7 de hoje.